Cultura FM 103,3. Ouvimos de Nikolai Rimsky-Korsakov, Noturno da Suíte Pan Voyevoda. Bitrich Redzucha regeu a Orquestra Filarmônica Eslovaca. A seguir, João Carlos Martins apresenta... Neste domingo, o Prelúdio apresenta a sétima eliminatória de 2008. Três jovens talentos sobem ao palco do Teatro Franco Zampari e disputam uma vaga para a semifinal. Prelúdio, apresentação Maestro Júlio Medalha. Neste domingo, às 7:30 da noite. Prelúdio tem apoio cultural do Instituto Goethe. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. O Mundo da Ópera. Vozes líricas e registros memoráveis, apresentados pelo maestro Walter Lourenção. O Mundo da Ópera. Aos sábados, 8 da noite, na Cultura FM. Sete horas, 2 minutos. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. João Carlos Martins apresenta. Caro ouvinte, cá estamos novamente com o João Carlos Martins apresenta. E nós teremos, neste mês de novembro, o piano de Guiomar Novaes, esta fabulosa pianista brasileira. Um dos pontos altos de Guiomar ao piano, sem dúvida alguma, foi o concerto em Ré menor, K466, de Wolfgang Amadeus Mozart. Este concerto ela tocava como nunca, jamais eu possa ter ouvido com qualquer outro pianista. A orquestra será a Orquestra Sinfônica de Bamberg, sob a regência de John Euperlea, e os movimentos são Allegro, Romanze e Rondô. Esta gravação também é da década de 1950, como foram as gravações da semana passada. Thank you. Thank you. acabamos de ouvir, de Wolfgang Amadeus Mozart, o Concerto para Piano número 20, em Ré menor, K466, com Guiomar Novaes. João Carlos Martins apresenta O Piano de Guiomar Novaes. E na sequência, nós teremos de Johann Sebastian Bach, a Fantasia e Fuga em Ré maior, BWV 912. Essa gravação é de 1942. Imaginem como naquela época as pessoas não tinham os recursos que passaram a ter em estúdios depois dos anos 50, 60. Então, realmente, nós estaremos ouvindo Guiomar Novaes praticamente ao vivo. Vamos à Fantasia e Fuga em Ré Maior, de Johann Sebastian Bach. Thank you. Acabamos de ouvir, de Johann Sebastian Bach por Guilmar Novaes, a Fantasia e Fuga em Ré Maior BWV, com o piano de Guilmar Novaes, que na sequência irá tocar uma das suas obras mais bem executadas, aonde a sua imaginação aparece da primeira à última nota. Ou seja, nós ouviremos agora a balada número 3, opus 47. Guilmar tocava muito bem as baladas de Chopin, mas a balada número 3 era, sem dúvida alguma, aquela onde ela mostrava a sua superioridade em relação a qualquer pianista, homem ou mulher, do século XX. Vamos à balada número 3. Thank you. Acabamos de ouvir a balada número 3, Opus 47, por Guiomar Novaes, essa genial pianista e artista e ser humano, um grande ser humano, Guiomar Novaes. E para encerrar o programa, teremos de Moskovsky, Guitar, Opus 45, número 2. Ao piano, Guiomar Novaes. Gravação de 1920. Acabamos de ouvir de Moskovsky, Guitarra, Opus 45, número 2, com o piano da nossa fabulosa Guiomar Novaes. E assim, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Até a próxima semana. João Carlos Martins apresenta. Gravações: Jonas Bissev e Oswaldo Silva. Estágio em produção, Bela Pulfer. Produção, Cíntia Guzmão. Cultura FM de São Paulo. A seguir.